Passou-se ali no quartel da Serra do Pilar. Estavam as tropas formadas quando chegou o sargento à beira do pelotão. Soldado! Ir! Como é que o senhor se chama? Branches! E o senhor Borges veio de onde? Freixo de espada à cinta! Não veio nada! Veio da cona da sua mãe! Da puta! Passa o soldado a seguir! Soldado, ir! Como é que você se chama? Couto! E o senhor Couto veio de onde? Fornes de Algrudes! Não veio nada! Veio da cona da sua mãe! Ai, o caralho! Até que chega o último soldado. Atenção, irme! Oh, foda-se, chegou olha o cromo da fita agora. Foi assim que lhe ensinaram essa merda. Está a irme, você não está a ver. Foda-se, como é que você se chama? António Flumeniano Rebola, Rebola, Rebola. Foda-se, pô, o nome é esquisito como o caralho. E o senhor Rebola, Rebola, o caralho que o foda veio de onde, homem? Ora bem, a conversa que eu estou a ouvir, não é? Acho que vim da conta da minha mãe. Então você vai explicar agora aqui para os seus camaradas onde é que fica a conta da sua mãe? Ao certo, também não sei. Mas você monta-se no caralho do meu pai que ele fala a carreira todos os dias.